todas as equipes, né, dessas emissoras parceiras, exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Lucas Calil, de Vargem Grande do Rio Pardo, ele reclamou no Face: Diego Valadares, cadê meu alô? Já tá dado, viu, Lucas? Um abraço a todos vocês, amigos aí de Vargem Grande do Rio do Pardo, Minas Gerais. Anusa Pardinho, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? E eu quero mandar um abraço carinhoso, antes de tocar a próxima música, pro meu amigo produtor musical lá de Unaí, Minas Gerais. Eu estava viajando pelo estadão de Minas Gerais, passei pela cidade de Unaí, aliás, minha cidade natal, né? Todo mundo já sabe disso. Vismar Martins é produtor musical, mora em Unaí, fiz uma visita a ele e peguei o novo CD da dupla Ricardo e Ronael, essa dupla que conquistou o segundo lugar no festival do SBT, que aconteceu recentemente, né? Então a dupla realmente canta bonito, merece todo o sucesso e estão com um CD simplesmente maravilhoso. E a gente vai estar tocando a partir de agora essa música de trabalho deles, Deixa Rolar, com a participação especial de Pedro, Paulo e Matheus. Ricardo e Ronael cantam no Mundo Sertanejo, Deixa Rolar. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, o Beto, tem que deixar rolar, né, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar. E um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolael, com vocês agora, hein? Vamos misturar tudo aqui? Segura sim! Agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. Chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde. Não fala nada, apenas deixa rolar. Muito bem, que música linda, Deixa Rolar. Meus amiguinhos Ricardo e Ronael, de Unaí, Minas Gerais, pro Brasil inteiro. Um abraço, minha amiga querida Tonha Sá. Ela está sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alô. Ô Tonha, um beijo para você, obrigado pelo carinho, tá bom? Ela é de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, onde nós temos audiência fantástica, fantástica, através da Rádio Tropical FM, todos os dias, às 7 horas da manhã. Um abraço, toda a direção da Tropical FM, aí de Santa Luzia, no Maranhão, viu? Tonha Sá, Márcia Farias, a Patrícia Maiara, Gorete Diogo, Quinca, enfim, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade. Um beijo para vocês, viu? Meu amigo Raimundo José, da FM 100,9, Rádio 100, de Coelho Neto, do Estadão do Maranhão. Ele diz que o programa é sucesso de audiência. Um abraço, viu, Raimundo José, todos da equipe da Rádio 100, de Coelho Neto, também Estadão do do Maranhão. Um beijo para vocês ouvintes aí, viu? Rafael Silva canta no quadro Ao Som da Viola, com a participação minha de Diego Valadares. Né? A gente canta juntos essa música que o Brasil canta. Passe Livre, no quadro Ao Som da Viola. Solta a voz, Rafael Silva. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você. É a paixão que não acaba mais, meu amigo. Quero convidar para cantar essa linda canção comigo, meu grande amigo e irmão Diego Valadares. Chega mais. Já cheguei, meu amigo, meu irmão Rafael Silva. Obrigado pelo convite e vamos nós. Você não é obrigada a viver comigo se você não. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Miriam Silva e a sua filhinha Vitória. Elas são amigas aí da Sirlene Vaz, a presidente do meu fã-clube de Piranhas, Goiás, onde nós temos a Satélite FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço aí ao J. Oliveira, o Ronaldo, o diretor da emissora, Dr. Nelson Nunes, todos da equipe da Satélite FM, que joga para toda a região nosso programa Mundo Sertanejo, né? Um abraço a todos vocês ouvintes de Piranhas, Goiás. Também os papais da Sirlene, né? A dona Benedita, o seu João, a Sueli Vaz, enfim, todos vocês. A Emanuele, um beijo para você, viu? Todos os nossos amigos aí de Piranhas. Minha querida Erani, que também é tia da Sirlene, um beijo para você, viu? Todo mundo. O Mundo Sertanejo agora recebe esse cantor, já esteve aqui no programa alguns meses atrás. Hoje ele volta para falar das novidades, cantar mais para os nossos ouvintes, porque ele é muito querido. Ele veio lá das bandas de Goiás. Meu amigo Matheus Bueno, cabra danado. Alô, meu amigão, belezinha? Tudo bem com você, meu amigo? Bom demais, Diego. Obrigado pelo convite mais uma vez, por estar aqui com você. tá? Nessa rádio bacana que eu gosto muito. Tem um carinho muito grande. Maravilha, Matheus. Da outra vez que eu estive aqui, o sucesso foi grande, gostei demais. Eu que fico muito feliz em receber você aqui mais uma vez e com certeza os nossos ouvintes, porque nós tocamos muito, muito as suas músicas aqui. É, não paramos de tocar, mas sim, a gente tocou bastante, os ouvintes estavam pedindo isso, bastante, né? Mas aquele negócio, eu como cantor também, eu sei que o artista tem que estar sempre presente e tal, tal. E como você trabalha muito pelo Brasil, divulgando, fazendo shows, você deu uma sumidinha do programa. Verdade. Mas o importante é que você está de volta hoje para dar mais uma reacendida isso, e a gente continuar tocando as suas modas, viu? Porque você merece. Obrigadão. É um batalhador, é um artista, é veterano, meu amigo de muitos anos, que a gente aí, sempre encontrava aí nos camarins, aí dos shows, né? Muito show. Mas junto, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui mais uma vez. Tá prazer, tudo bem? Todo meu, sempre. Muito trabalho. Estamos brigando aí. E as acho novidades? Acho que vai ter mais trabalho depois que eu me apresentar aqui, vai aparecer mais shows. Exatamente. Você não pode sumir mais, viu, rapaz? Vê se não presente some. Aí. Como eu digo sempre, não me deixe só. Estarei sempre na área. Chamou, tô aí também. Maravilha. Matheus Bueno. Na época que você esteve aqui, há 6 meses atrás, em média, ou mais um pouquinho, né? A gente tocou muito 2 músicas suas aqui. Uhum. A que a gente tocou mais, que destacou, foi a... Pode Vir Que Tem? Pode Vir Que Tem, que é uma rocha bom para dançar, né? Como é que anda o sucesso dessa música indo pelo Brasil, por onde você tem viajado? Está sendo bem aceita, graças a Deus. Está rodando bacana. Está até falando com o meu amigo Rafael Silva, há pouco tempo, que... Tá difícil hoje rodar nas rádios aí, né, das capitais. Sim. O tal do jabá tá um trem terrível. E aqui na nossa central de produção não tem jabá. Aqui não tem e jabá. As nossas aqui a gente só tem que trazer o violão e cantar bonito. Exatamente. As nossas emissoras afiliadas pelo Brasil inteiro também não cobram. Porque elas recebem nosso programa prontinho e tocam. Os nossos diretores são muito bacanas. Todas as equipes da nossa rede de rádio são pessoas bacanas que gostam também de ajudar os artistas como nós aqui da central de produção. Isso, né? É verdade. Vamos cantar então? Aqui a gente roda porque tem muita amizade, o trabalho é muito bom, né? E o povo também merece coisa com qualidade também. É verdade, é verdade. O Edelson Moura é anti-jabá. Graças a Deus. O nosso diretor-geral. Maravilha. Vamos então. Matheus Bueno canta Pode Vir Que Tem. Que gostam de zoeira. Não vou ficar em casa assistindo novela, vendo com os olhos e lambendo com a testa. Eu vou sair pra rua, curtir uma balada. Eu vou beber uísque junto com a mulherada. Pode vir que tem, pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem, pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer, é comigo também. Pode vir que tem, pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem, pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer, é comigo também. Eu vou sair pra rua, curtir uma balada. Eu vou beber uísque junto com a mulherada. Pode vir que tem, pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem, pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer, é comigo também. Pode vir que tem, pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem, pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer, é comigo também. Música. Pode vir, que tem. Aí ouvimos, Matheus Bueno, cabra danado, hein, rapaz? Você canta, opa, bonito. Gostou? Trevo, quem gostou pode pedir aí essa música, hein? Bom de dançar essa rocha, né, rapaz? Ah, bom demais da conta. Ô, Matheus Bueno, você está preparando um novo trabalho? Isso, como é preparando, que gravei essas quatro músicas. Não tá fácil gravar hoje, né? Tá muito difícil. É verdade. Então, tudo hoje é muito caro e quanto mais qualidade você busca, mais caro fica. Então, é verdade. Tem que gastar. Mas a gente tem qualidade. Que primar pela qualidade, né, Matheus? Tem que ser. Você chegar na emissora de rádio. Não fazer coisa ruim hoje, não. É verdade. Com um trabalho de nível, assim. É verdade. Realmente é bem melhor. Competir hoje já não é fácil. É. Né? É então, verdade. Se você quer fazer uma coisa para poder se destacar e futuramente ter uma porta aberta aí que, sim, que se torne aberta por muito tempo, tem que manter a qualidade. Aí é verdade. Que vai. Né? Graças a Deus, a música sertaneja, ela sempre esteve em alta, mas em no alta. Momento, sinceramente, está mais ainda, porque bem, tá feio. É um movimento musical assim, um sertanejo universitário, a rocha, o modão sertanejo que está sempre em evidência, todo mundo sempre gosta, é. Né? Apesar que hoje demais. Não é aquele sertanejo gostoso, igual a gente gosta realmente de mostrar, de cantar. É tipo Passe Livre, tá, que a gente tocou um pouquinho a hora no Ao Som da Viola com o Rafael Silva. Eu tive o prazer de cantar com ele. Franguinho na Panela. É, Franguinho na Panela. Ainda ontem tirei de saudade. Bote Azul. Meu Deus do céu. E tantas outras, né? Traz uma pinga e um pé de frango. Falar em modão, daqui a pouquinho você vai cantar uma, viu? Bora, vamos sim. Qual outra música do seu CD que a gente toca aqui, meu amigo? Uma que eu gosto muito, que o pessoal tá gostando bastante. Essa aí na internet tá fazendo um sucessinho legal, viu? É a Tô Só Pegando as Boas. Tô Só Pegando as Boas. É um sertanejo mesmo, com uma pegadazinha de funk aí. É. Tem que ir na onda nessas loucuras que tá rodando aí. Não, com certeza. A galera tá gostando muito. Tem que entrar no clima, né? Vamos nessa. Vamos então? Bora. Tô Só Pegando as Boas. Tá, né? Canta o cabra danado, Matheus Bueno. Aí galera, eu tô do jeito que o papai gosta. Eu tô só pegando as boas. Chora, gaiteiro! Eu tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Até parece que mamãe passou mel e adoçou todinho. Ela só pensou em creu. Tudo que eu faço, a mulherada prova. Eu tô do jeito que o papai gosta. E elas creu, creu, creu, creu, creu. Eu tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Sou todinho, ela só pensa em creu. Tudo que eu faço, a mulherada prova. Eu tô do jeito que o papai gosta. E elas creu, creu, creu, creu, creu. Eu tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Tô de bem com a mulherada. Eu tô rindo à toa. Tô só pegando as boas. Eu tô só pegando as boas. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. De notas se fazem músicas, de músicas se faz a história, da história se fazem contagens, e de contagens, se faz o A Contas com a Música. Um espaço radiofónico entre 45 a 60 minutos de duração, com a apresentação de Nuno Miguel, e que, durante este tempo, pretende trazer-lhe as 10 mais de uma contagem oficial, seja de uma revista ou de uma entidade fonográfica de um país. O objetivo? Recuar e recuperar a história das contagens e das músicas que marcaram a nossa história. A Contas com a Música, aos sábados, às 8h45 da manhã, com Nuno Miguel, no Canal 2 da Antena 1. Chegar ao canto da Lua é hoje em dia relativamente fácil, mas ainda assim a melhor maneira é com Antena Web. Aos domingos, pelas 10 da noite, João Silva Ferreira apresenta-lhe Ao Canto da Lua, um espaço com música calma e serena, onde a comunicação não fica de parte, aliás, bem pelo contrário. Melhor do que ouvir dizer, é apenas ouvir para depois dizer. Ao Canto da Lua, aos domingos, às 10 da noite, com João Silva Ferreira, no Canal 2 da Antena Web. Samba, pagode. O Zeca, tu tá morando onde? Eu não sei onde é que é. O Zeca, tu tá morando onde? E axé. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração. De segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 de Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a Vilma Fernandes, sempre interagindo comigo no Facebook. Pediu para mandar alô pro Odorico, pra Nilza e Antônio Leite. São amigos aí da Vilma Fernandes ou familiares. Ela não me disse se são amigos ou familiares, mas é, mandado alô aí pro Odorico, pra Nilza, pra Antônio Leite, todos os nossos amigos de Caetitu, que ouve nosso programa pela rádio Arai FM de Berilo, né? Vilma, um beijo pra você, tá bom? Todos os nossos amigos de Caetitu, Estadão de Minas Gerais. Mundo Sertanejo hoje recebendo Matheus Bueno, esse cabra danado que canta bonito lá de Goiânia. Ô Matheus, você nasceu em Goiânia mesmo, foi? Goiânia, capital, é? Isso. Você... Hoje eu moro a 20 quilômetros de Goiânia, uma cidade chamada Senador Canedo. Senador Canedo. Isso, onde tá o petróleo todinho ali. Ah, a cidadezinha é bem próxima a Goiânia. Muito bem. E a fazenda? Fica em qual estado? Rapaz, ainda não tem não, viu, moço? Tem umas terrinhas lá em casa, uns 40 metros quadrados sobre um quintal de fundo de terra lá. Lá a gente planta uns trenzinhos, um chuchu, um anguelão. Ah, tá. Mas daqui uns dias vem a fazenda, porque com essas modas aí... Como daqui diz a meu pouco... pai, unha só debaixo da... terra só debaixo da unha. Tá certo. Ô Matheus Bueno, no bloco anterior a gente falava de modão sertanejo. Dá pra mandar um ao vivo aí pra galera, pros nossos ouvintes? Vamos lá. Bora. Vou arriscar uma segunda pra você. Como você é um cara que faz primeiro e segundo e terceiro e tudo mais, então você me ajuda aí. Vamos lá, então. Segundo. Vamos lá, uma. Vambora, blusa vermelha? Vamos! Blusa vermelha ao vivo, Matheus Bueno e Diego Valadares. Quando olho na parede e vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Ao vivo, oh, Matheus Bueno e Diego Valadares. Vai cantar um trem dessa primeira, assim, do dia. Ave Maria. Coisa boa. É, olha estrela, só quem está adentrando, que é o estúdio. Você sabe, ô Matheus Bueno, esse amigo, esse irmão, esse artista, esse cantor que o Brasil ama, que acabou de entrar aqui agora, eu vou falar o nome dele. Pode mas falar. Antes vou fazer um comentário. Isso. Você sabe que ele é o novo, a nova aquisição da Central de Produção Rádio Estúdio Brasil, novo contratado que vai estar aqui. Ele está preparando o programa. Sim. E vai estrear levando música, alegria, cantando para os nossos ouvintes, recebendo convidados também aqui. Para toda a nossa rede de rádios. Eu estou falando dele que acabou de entrar aqui, Rafael Silva, cabra danado. Seja alô, bem-vindo! Tudo bem, meu amigo? Ué, melhor agora, viu, Diego Valadares? Que surpresa agradável! Para mim é sempre uma alegria muito grande estar do seu lado aqui, esse programaço seu, que cada dia que passa a audiência só sobe, só aumenta, porque realmente o programa está de muita qualidade. E hoje recebendo aqui esse alô, grande amigo, sim, é o Matheus Bueno. Sou fã desse cara, canta bonito. Com certeza, batalhador, né, Rafael? Aqui é o homem obrigado. Do quem é, hein? É, do quem é. É batalhador igual a gente, né, Rafael? Verdade, guerreiro. Maravilha. Ô, Rafael, muito bem. Obrigadão. Diego. Que bom você passar por aqui, meu amigo. Eu estou muito feliz, porque agora você está sempre vindo aqui, acertando os detalhes da estreia do seu programa, né, Rafael? Exato, exatamente. Eu para minha felicidade, né, eu quero que agradecer mais uma vez o nosso querido amigo, o Edelson Moura, agradecer a você também pela oportunidade de estar aqui. Nessa emissora, que é com certeza uma emissora muito importante hoje para o país. É verdade. E estão me dando essa oportunidade. Na verdade, eu não sou locutor, sou cantor. Né? Exato, você é cantor. Mas com certeza, né? A gente vai fazer aí para fazer de tudo aí para estar agradando os ouvintes. Porque na verdade, quem manda são os ouvintes. Né? É verdade. E a gente tem que levar com certeza um programa de qualidade. E eu vou tentar fazer isso aqui, pode ter certeza que com muito carinho, de coração mesmo, para todos os ouvintes vai fazer da Rádio Estúdio Brasil. Vai fazer porque, como você diz, você não é locutor, mas é um ótimo cantor e um ótimo apresentador. Oh, e obrigado. O mais importante, você tem carisma, os ouvintes gostam de você, o público sertanejo te ama, parabéns. Obrigado, meu amigo. Você será muito bem-vindo aqui à nossa equipe da Central de Produção, que vai jogar o seu programa para toda a nossa rede, com certeza, ó. Já recomendamos, hoje já viu diretores, programadores da rede. Vamos exibir Rafael Silva, O Brasil Canta Comigo. Olha só que nome de programa, hein, Rafael? É bom demais. Bom demais, né, Matheus? Inclusive essa criação é sua, né? O Brasil Adelso. Cantou Comigo, uma ideia que eu dei pro Adelso, ele acatou, maravilha, né? Não teria uma ideia melhor que essa, não. Mas e vindo de você que é um grande comunicador, um grande cantor, eu posso ter certeza. Obrigado, que eu estou muito feliz. A princípio, a ideia seria nós apresentarmos juntos o Mundo Sertanejo. Exato. Mas depois, dialogando com Adelson Moura, nosso diretor-geral, ele achou por bem criar um novo programa, Rafael Silva, O Brasil Canta Comigo. Rapaz, vai estourar aí de sucesso na rede. A gente está fazendo aí os últimos preparativos. Quem sabe, talvez, a partir da semana que vem, já estamos no ar. Sucesso, meu amigo. Inclusive você, Matheus Bueno, está convidado para voltar. Eu vou vir cuidar de Goiânia com o Rafael Silva. Com certeza. Mil por hora. Então você vai apresentar o programa tocando suas músicas, sucessos também de outros artistas. Exato, e recebendo convidados, né? Com certeza. Por favor, me convide, viu? Não, você não está convidado, você está intimado. Você sabe que há uma diferença entre o convite e a intimação. Eu acho que ele tem a chave do estúdio, né? Com certeza. Rafael, fica quietinho aí. Não sai do estúdio, viu? Não nos deixe só aqui. De forma alguma. O Matheus vai cantar essa música aqui do CD dele, Peguete. Isso. Peguete. É bom, hein? É bom demais, né? Será que ele pega mesmo? Rapaz, o cara tá bonito, eu acho que o cara tá bobeou, bobeou, dançou, ó, gente pimba. Canta, Matheus Bueno, vamos Peguete. Compromisso, eu sei disso, mas o que eu faço se eu me apaixonei? Jogar no lixo esse sentimento vai ser difícil, eu sei. Já tentei desenrolar, ela disse não dá, ela é da balada. Ela não é chiclete, ela é peguete, e que pegada. Ela só quer dererê darará, não quer se amarrar. Ela só quer darará dererê, o que é que eu vou fazer? Ela só quer dererê darará, não quer se amarrar. Ela só quer darará dererê, essa peguete quer me enlouquecer. Não quer compromisso, eu sei disso, mas o que eu faço se eu me apaixonei? Jogar no lixo esse sentimento vai ser difícil, eu sei. Já tentei desenrolar, ela disse não dá, ela é da balada. Ela não é chiclete, ela é peguete, e que pegada. Ela só quer dererê darará, não quer se amarrar. Ela só quer darará dererê, o que é que eu vou fazer? Ela só quer dererê darará, não quer se amarrar. Ela só quer darará dererê, o que é que eu vou fazer? Ela só quer dererê darará, não quer se amarrar. Ela só quer darará dererê, o que é que eu vou fazer? Ela só quer dererê darará, não quer se amarrar. Essa peguete quer me enlouquecer. Essa peguete quer me enlouquecer. Isso aí, ouvimos com o Matheus Bueno, música peguete bacana, né? Ô, Matheus Bueno. É uma música do Jairo Góes, né? É, do Jairo Góes. Oh, parabéns. Você também compõe, né? Faço algumas coisinhas. Maravilha, então, parabéns. Você, eu fiz uma que rodou bastante, uma música bacana também. Você é um artista completo, canta, compõe, toca violão. Algumas pessoas vão lembrar o que eu vou falar aqui. Eu comecei a cantar em 91, quando a gente se conheceu, né? Exato. Nos shows em Brasília, em Goiás. E eu tinha uma dupla chamada Juan e Jean, exatamente, meu irmão. Exato. E nós gravamos juntos 3 LPs, um LP e 2 CDs. Então há 2 anos ele não quis mais cantar e eu tô sozinho com esse trabalho novo agora. Parabéns, irmão. Naquela época eu fazia segunda voz para ele. Sim. Comecei como segunda voz. Aí já no terceiro CD eu passei para a primeira e ele foi para a segunda. E agora eu tô com esse outro aí sozinho. Parabéns, então, meu. Então a gente vem ralando. Sucesso. Ô Matheus, para os nossos contratantes, o Brasil inteiro contratar o seu show. Um show, você que é um show alegre, um show para cima. Isso, qual o telefone, redes sociais, fica à vontade. Isso. O telefone para falar com o Matheus Bueno para shows é o 062 8408-3881. É o 062-8408-3881. E o de Brasília é o 061-8568-3941. 8568-3941, esse é o de Brasília, 061. Muito bem. Facebook é o Matheus Bueno. É fácil. Só colocar Matheus Bueno, vem um cara abraçado com um violão com a camisa de xadrez lá, sou parabéns. Apesar que vai ter um monte de gente agarrado com o violão com a camisa de xadrez. Tá certo. Oi, quando lancei esse negócio de Facebook, foi engraçado. Eu fiquei tão animado, né? Aí eu fiz meu Facebook, tá? Paguei pro cara fazer, que nem sabia mexer com troço de internet nem nada, não. Ah. O cara fez lá pra mim, cobrou uma nota, eu fiquei feliz da vida. Aí eu entrei, Facebook. Rapaz, quando o meu Facebook falou, tá valendo, que eu abri a minha página, que eu fui clicar lá, cantou Goiânia, apareceu 300 mil, mas me deu um desânimo. Eu tô no caminho de xadrez e um violão na mão. Eu vou mudar essa foto, deixa isso aí também, agora é um concorrência. Tá certo, meu irmão. Matheus Bueno, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui no nosso programa. Volte mais vezes, tá? Voltarei, sim, você vai estar com o Flávio Jardim também no Cantores do Brasil. Opa, beleza. Vai estar brevemente com o Rafael Silva, aí no programa que ele vai estrear, com o Adelson Moura. Tô ansioso pro Rafaelzão estrear, vamos vir pra cá rasgando pra fazer o programa com ele aí. Deus te abençoe, meu amigo. Muito sucesso, tá? Na sua carreira. Estamos juntos e misturados sempre. Esse caboclo, ele é tão companheiro que esses dias atrás eu passei um perrengue com banda aqui em Brasília. Me contrataram de última hora e não tinha a banda disponível. O pessoal já estava todo ocupado. A gente não tem show todos os dias, então tem dia que a banda fica livre. Aí os caras vão fazer outros trabalhos. E o cara me ligou, rapaz. Um político amigo meu ligou. Cara, é possível que você canta pra mim na sexta. Moço, como é que canta? Quem acha a banda? E quem me ajudou foi o Diegão Valadares aí. Me indicou uma banda completa. Na hora. Muito bom. Não teve o show porque, infelizmente, o pessoal cancelaram o show lá por motivos maiores deles lá. Mas a banda... A banda tava à disposição, né? Tava prontinho esperando. Obrigadão sempre. Maravilha. Deus te pague. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. E sucesso, meu amigo. A gente tá aí. Volte mais vezes. Valeu. E você vai cantar Tchan Tchan. Isso, ofereço pra todo mundo, obrigado, gente, pela atenção, pela paciência de vocês ouvindo a gente, as abobrinhas que a gente fala aqui. Um beijão pra essa mulherada do Brasil todo, tá ouvindo seu programa aí. Cabra danado. Um abraço, valeu. Pro João Trabalhador. Valeu, Matheus Bueno. Tchan, tchan, canta, tchan, menino. Tá me tirando, hein? Tá me traindo, hein? Não se preocupe que eu também sei trair. Tá me esnobando, hein? Sacaneando, hein? Fique sabendo, isso não vai ficar assim. Vou te sacando, toda vez que a gente vai pra uma balada, você fica de papinho com alguém. Inventa um lance, fala que foi no banheiro, me engana o tempo inteiro e vem dizendo que tá tudo bem. Você só quer tchan tchan, ficar no can can can. É maluquinha, você não tá nem aí. Eu também tchan tchan tchan, fico no can can can. O nosso lance é moderno e a gente fica assim. Tá me traindo, hein? Não se preocupe que eu também sei trair. Tá me esnobando, hein? Sacaneando, hein? Fique sabendo, isso não vai ficar assim. Vou te sacando, toda vez que a gente vai pra uma balada, você fica de papinho com alguém. Inventa um lance, fala que foi no banheiro, me engana o tempo inteiro e vem dizendo que tá tudo bem. Você só quer tchan tchan, ficar no can can can. É maluquinha, você não tá nem aí. Eu também tchan tchan tchan, fico no can can can. O nosso lance é moderno e a gente fica assim. Você só quer tchan tchan, ficar no can can can. É maluquinha, você não tá nem aí. Eu também tchan tchan tchan, fico no can can can. O nosso lance é moderno e a gente fica assim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta com o nosso Mundo Sertanejo, música e alegria no seu rádio. Olha, gostaram do Matheus Bueno? Pode pedir as modas dele, viu, aqui no nosso programa, a gente vai tocar com muito carinho. Acesse no Facebook Matheus Bueno e vai interagir com ele, conhecer mais a carreira dele, viu, as músicas. Um abraço, Matheus Bueno, obrigado, irmão. Vou cantar pra vocês Saudade Judia. Vânia Rocha, um beijo pra vocês aí de Pouso Alegre, viu? Canta, Diego Valadares, Saudade Judia. Uma agonia, ela machuca, ela judia. Se é durante a noite, não tem jeito, ela maltrata o sujeito. Se é de madrugada e te dá pena, ela judia do coitado. Saudade judia, de noite e de dia. Solidão e agonia, de noite e de dia. judia. Se é durante o dia uma agonia, ela machuca, ela judia. Se é durante a noite, não tem jeito, ela maltrata o sujeito. Se é de madrugada e te dá pena, ela judia do coitado. Saudade judia. De noite e de dia, solidão e agonia. De noite e de dia, saudade judia. Tira a paz e a alegria. De noite e de dia, saudade judia. Tira a paz e a alegria. Saudade judia. Aí, cantei pra vocês Saudade Judia. Ô, Rafael Silva, obrigado por estar passando por aqui, viu? E brevemente você estreia seu programa. Rafael Silva, o Brasil canta comigo. Os ouvintes já podem esperar coisas boas aí, né? Obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus. Eduardo Costa encerra o programa cantando essa moda que eu gosto muito. Chamar assim. Tchau, Brasil! Por uma estrada que eu ainda não conheço, pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço. Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais. Eu sou assim inconsequente, um louco, um cara e não volta atrás. Eu tô assim, não mando em mim. Vem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é melhor. Eu tô assim, já não mando em mim. Vem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível. Chamar assim, chamar assim, chamar assim. É surreal. Não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível. Chamar assim, chamar assim, chamar assim. É surreal, é improvável, é impossível. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.